do Carvalho News. Um oferecimento 23 Comics e produtos Jequiti. Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Casa do Carvalho News. Sim, eu sou Nicolas Cares e trago pra vocês aqui mais uma edição do nosso compilado de notícias do mundo Pokémon. No episódio de hoje, meio atrasado eu devo confessar, traremos aqui as novidades do dia 19 de março até o dia 8 de abril deste ano de 2016. Como eu acabei demorando pra gravar esse cast, tem bastante coisa pra comentar, então vamos lá sem mais delongas. Vamos começar já com as nossas notícias curtinhas e rapidinhas, os nossos Quick Attacks. Já está disponível para download através do Mystery Gift o Pokémon mítico Giratina. É isso mesmo, como parte do calendário de comemorações de 20 anos da franquia Pokémon, esse marotinho estará no level 100 com a habilidade Serene Grace e os golpes Wish, Confusion e Rest, sendo o quarto slot de moves vazio, né? Ele vem equipado com uma Salac Berry e também uma Classic Ribbon, aquele lance sem pedido de trocar através do Wonder Trade ou do GTS. Acesse lá em sua cópia de Pokémon XY, Omega Ruby ou Alpha Sapphire, no menu Mystery Gift, Receive Gift e Get via Internet. Internet. Espere o download e receba o bichinho aí no seu Pokémon Center mais próximo. A distribuição dele acontecerá até o dia 24 de abril, encerrando o ciclo de distribuição do Giratina e abrindo o ciclo de distribuição do Darkrai, que vai acontecer no começo do mês que vem. Só que o Darkrai, infelizmente, vai ser através de códigos, que nem aconteceu com o evento do Mew. Seguindo o anúncio de Pokémon Komasuta nesse mês de março, né? Uma série de trademarks foram registradas aí pela Nintendo, pela Game Freak e pela Creatures Inc. Esses registros nada mais são que o próprio nome do jogo, né? O logo, o nome japonês Komasuta. E mais duas marcas adicionais para PFG e Torebo, né? Esses dois últimos aí a gente não tem nenhuma informação do que pode ser dentro do jogo ou fora dele. Mas é bem provável que seja algum tipo de mecanismo interno, enfim... Patch de atualização para Pokémon Tournament, a versão 1.2, aí foi anunciada para o começo de abril, obviamente para fazer alguns ajustes dentro do jogo. Não se sabe aí tudo ainda que o patch vai trazer de novo, mas é certo que ele vai corrigir algum bug ou outro, assim. Eles já até falaram que vai corrigir um bug de combo infinito que tem no Shadow Mewtwo. Ela, óbvio, alguns ajustes necessários também para alguns outros Pokémons, no caso o Reshiram, que é um Pokémon suporte, vai ter também um ajuste, e outros bugs menorzinhos, né? Pra galera aí do Shuffle Mobile, novos eventos foram adicionados aí durante o último mês. Temos aí já o Zygarde 10%, Kyogre, Tornados e Mega Sceptile até o dia 12 de abril, e os estágios de Groudon, Pignite e Emboar até o dia 19. Então, ainda salve pro Shuffle, mas dessa vez para a versão de 3DS, a atualização 1.3 do jogo foi lançada. O patch vai trazer aí pra você, junto de 3 mil moedas e um Raise Max Level, que é um item novo lá pro jogo, o patch ele vai trazer aí funções já incluídas antes na versão mobile do jogo para o 3DS. Então baixa lá se você tem aí a versão de 3DS e seja feliz. Evento europeu para roupa começou e vai durar aí até o dia 30 de abril. Então, ele está sendo distribuído por código. Então, se você tem aí uma cópia de jogo europeia de Pokémon X, Y, Omega Ruby, Alpha Sapphire, é lógico, né? E um console europeu para você poder rodar esses jogos, acesse lá o Mystery Gift, Receive Gift e Get via Code. No campo de código, você digita roupa 2016, né? H-O-O-P-A 2016, e é isso aí, baixa ele e pega lá no centro Pokémon mais próximo. Lembrando aí que nós aqui no Novo Mundo já tivemos a nossa distribuição de roupa através daquele evento do McDonald's. Muita gente, eu incluso, conseguiu pegar o bichinho com aquele macete de trocar o código do Wi-Fi, o nome do Wi-Fi do celular para McDonald's, Wi-Fi, Free Wi-Fi, alguma coisa assim. E o jogo entendia que você estava no Wi-Fi do McDonald's e te mandava o Pokémon. Mas nesse caso aqui é através de código. Então se você tem aí os seus consoles e jogos europeus, não se reprima e baixe roupa e seja feliz. É nóis. E agora, pra começar as notícias mais comentadas, mais elaboradas, mas começando não com uma notícia propriamente dita, é mais uma curiosidade aí em relação ao mês de abril. A série animada de Pokémon, né, o anime de Pokémon, completou 19 anos nesse dia 1º de abril. Então, parece mentira, né, 1º de abril e tal, mas não, é verdade, gente. Tipo, em 1º de abril de 1997, lá no Japão, a adaptação animada de Pokémon foi a primeira vez ao ar, iniciando lá a jornada de Ash Ketchum, né, no Japão ele é o Satoshi, pra se tornar um mestre de Pokémon. Seja lá o que isso quer. queira dizer na série animada, já que eles nunca explicaram o que a foda é um mestre Pokémon, né? O Vacilão chega lá atrasado pra escolher seu Pokémon inicial, e isso obriga ele a pegar um Pikachu lá do Professor Carvalho, e ainda ele descola ver o Ho-Oh no primeiro episódio lá, depois de toda a treta lá com os Spearows, que, diga-se de passagem, não são encontrados na Rota 1 dos jogos, né? Entre... Enfim, né? Dando de largar de ser chato, né? E ele, no final dos contos, fica devendo uma bicicleta nova pra Misty, e ela começa todo aquele rolo que a gente conhece. A nível de curiosidade, até o presente momento, Ash já adquiriu cerca de 80 espécies diferentes de Pokémon e possui cerca de 68 Pokémons diferentes, entre os que estão no seu time e os que estão lá no laboratório do Professor Carvalho, incluindo todos os seus 30 Tauros. Nesses 19 anos, o Ash venceu até hoje uma liga só, a Orange League, que é a filler, né, da série. Ficou nos top 16 da Liga Índigo, né, que é Encanto, top 8 na Silver Conference, que é de Johto, top 8 na Evergrande Conference, que é de Hoenn, top 4 na Lily of the Valley Conference, de Sinnoh, top 8 na Vertress Conference, de Unova, ou seja, o top 4 ele foi pro top 8, né, vacilão. Mas enfim, ele nunca chegou exatamente nas finais de um torneio da Liga Pokémon baseados nas regiões dos jogos, mas lá em Sinnoh, eu vou falar, se ele não fosse aquele maluco do Darkrai, ele tinha ganhado, porque ele foi o único a derrotar a porra do Darkrai do maluco, nenhum outro maluquinho chegou a ganhar, o cara ganhou a Liga depois. Eu falo mesmo, ele ia ganhar essa porra se não fosse o maluquinho lá do Darkrai. Foi um recurso de roteiro pra ele não ganhar. Apesar disso, o Ash conquistou já 51 insígnias ao decorrer da série. E óbvio, isso incluindo as 4 insígnias da Liga Laranja que tecnicamente não existem nos jogos. Mas uma curiosidade aí, barra homenagem à franquia Pokémon que esse ano completou 20 anos. E a série animada que completou agora 19 anos. Nova Battle Competition foi anunciada, a competição Flash Clash para Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira. Dessa vez a competição será de single battles, proibindo aqueles Pokémon lendários de sempre, né, que você captura durante o jogo, sem contar os míticos, né, no caso. E durante as batalhas também só será permitido apenas um Pokémon. Não serão aceitos Pokémons equipados com Megastones ou itens que nem o Focus Sash, né, que impede que você seja nocauteado em um hit apenas. As batalhas vão ter tempo limite de 5 minutos e você só terá 10 segundos para escolher o seu movimento. É pra ser bem rápido mesmo, literalmente Flash Clash, né, é um embate rápido, né, correria total. Eu achei bastante interessante esse tipo de formato de batalha. Eu tô bastante interessado em participar, mas não sei se vai rolar, porque eu enfim, tenho que preparar o time e tal, essas coisas, né. A ideia, aparentemente, é ter mesmo batalhas muito rápidas e que acabem em poucos turnos, né. As inscrições irão aí a partir do dia 21 de abril até o dia 28, com as batalhas programadas aí para entre os dias 29 de abril e 1º de maio. Então, você tem um pouquinho de tempo aí ainda para tunar os seus pokémons e participar das batalhas. Todos os participantes receberão 2.000 pokémons. Foi confirmado aí nessa semana que no Virtual Console do Wii U, apenas no Japão por enquanto, infelizmente, será disponibilizado Pokémon Snap. É isso aí, gente. Pokémon Snap, jogo originalmente lançado lá para o Nintendo 64. Caso alguém viva numa caverna, desde aquela época, né? O jogo tinha um conceito mais perfeito para ser usado no Wii U. Você anda no mundo Pokémon, né? Você tem uma trilha pré-estabelecida no jogo, onde seu objetivo é tirar as melhores fotos, né, fotinhas dos pokémons durante o seu percurso, que é o caralho, mano, é o gamepad. O gamepad é isso, mano, você coloca lá o giroscópio lá da puta que pariu e faz, e seja feliz. O jogo lá no Japão custará 1028 yen, que é mais ou menos o equivalente a uns 9 dólares. Lá na época do lançamento do Wii U, muito se especulou que deveria existir um jogo nesse naipe, né, um jogo novo da série Snap, ou um remake, alguma coisa do tipo, para aproveitar a segunda tela que tem na sua mão e tal. E esse lance do giroscópio lá do, que nem eu falei, né, que nem aquele Pokémon Dream Radar do 3DS, né, que você tinha o giroscópio do 3DS funcionando, que foi um spin-off no caso, mas Pokémon Snap também é um spin-off, então foda-se, né. Embora nunca tenha saído nenhum jogo desse estilo para o Wii U, é bom saber que pelo menos ele está saindo no Virtual Console, na sua versão original. Muita gente aí vai se divertir jogando. Como disse antes, o jogo foi anunciado e foi lançado no Japão dia 6 de abril, mas sem anúncios ainda oficiais para lançamentos ocidentais. Mas eu realmente acredito que é questão de tempo para que saia alguma coisa para as bandas de cá também. E, afinal, os caras querem ganhar dinheiro, né, e quer ganhar dinheiro, coloca Pokémon Snap no Wii U, que é o que devia ter desde o começo. A cada dia mais próximo do lançamento de Pokémon GO para esse ano, saem cada vez mais notícias. No meio do mês aí tivemos um vídeo publicado sobre uma palestra que a Niantic deu, mostrando algumas imagens iniciais bem beta de Pokémon GO, o mapa e um pouquinho assim do sistema base de captura, né? A palestra, no caso, era sobre a realidade aumentada, então o vídeo era muito curto e ele mostrava só uma aplicação de Ovisaur na cena lá e tal. O vídeo acabou gerando aí um pouquinho de burburinho na internet. Muita gente não gostou por causa da... achou meio bosta, mas não levou em conta também que era só uma amostra para explicação dos conceitos do jogo, né? Ele não era nem uma versão beta do jogo, né? Um pouco mais pro fim do mês, né? A Niantic finalmente liberou o beta teste lá no Japão e também não demorou muito para que começasse a sair vídeos, né? Saiu um vídeo até de um usuário lá na China, uma moça lá da China, mostrando como é que funcionava a customização dos personagens. Aliás, esse vídeo também foi colocado como privado pelo usuário pouquíssimo tempo depois que ele publicou, né? Provavelmente foi só pra a galera ver e sair divulgando e ele tirar o vídeo. É praticamente impossível saber muito como vai ser ainda o jogo, porque a Niantic tá fechando muito o cerco sobre vazamento de notícias. Eles estão até banindo usuários que vazarem informações. Bom, eu já aqui na Casa do Carvalho não quero ficar falando de notícias triviais e não confirmá-las como verdade. A gente gosta de prezar aqui pela notícia oficial, na íntegra e pelo oficial, entende? Lá na nossa fanpage a gente publicou um pouco dessas informações que tinha no vídeo, mas eu não vou ficar comentando mais informações desse tipo, assim, de vazamento que a galera pegou do beta, ou que vasculhou dados para tirar informações. Pode ter muita coisa inconclusiva ainda, e além do que, pela própria postura da Niantic, eles não querem que seja revelado, sabe? Para não estragar a experiência. Então eu vou respeitar a opção da empresa e nada de informação que seja relacionada a Pokémon GO a gente vai publicar aqui. Só a informação oficial. Além dessa treta toda também, foi anunciado, felizmente aí, para o mês de abril, que vão começar field tests lá na Austrália e na Nova Zelândia, que é muito bom, porque isso abre precedente para que eles estejam expandindo o teste ao redor do mundo, né, ao redor do globo. Então vamos aguardar mais informações sobre Pokémon GO no decorrer dos próximos meses. Essa vai ser meio rapidinha também, mas é bastante importante. A distribuição das aves lendárias vai começar nesse mês para jogadores de Pokémon X, Y, Omega Ruby e Alpha Sapphire, que tiverem uma conta na Pokémon Trainer Club. Eles serão enviados através de newsletter, no caso, o código para download do Articuno, Zapdos e Moltres, todos eles com as suas Hidden Abilities, no caso Snowcloak, Static e Flame Body, respectivamente. Essa conta da Pokémon Trainer Club é uma conta básica que também te dá acesso ao Global Link. Então, se você está em dúvida e tem acesso ao Global Link, só fica de olho no seu e-mail, se estiver registrado, obviamente, né? Que ele vai chegar eventualmente bonitinho até o final do mês. Essa distribuição é um tipo de contraparte americana, né, para a distribuição recente que teve das aves lendárias lá na Europa. Ainda que eles também vão ter acesso a essa distribuição via código, né? Pra quem não tem a conta e queira se registrar só pra pegar as aves lendárias, tem até o dia 22 de abril pra entrar no banco de dados da distribuição. E é isso aí, gente. Vai ter um link no post aí também pra você fazer o cadastro. Bora pegar essa bosta aí antes que acabe. Pokémon TCG Online recebe sua versão beta para dispositivos Android. O jogo, que já possuía versão para iPad e PC, agora tá prestes aí a completar essa santíssima trindade das interwebs com essa versão para Android, né? Já é possível fazer o download da beta e aproveitar o jogo. E o mais legal, essa porra é cross-platform, ou seja, jogadores Android podem batalhar com os jogadores de iOS e também eles podem batalhar com os jogadores de PC. Isso é muito da hora. Por ser uma open beta, é muito provável que o jogo ainda tenha alguns bugs, justamente porque o pessoal consiga sentir como é que tá, se tá dando alguma falha de sistema, como que tá a performance no jogo no Android. Então, se você vai jogar esse jogo, não deixa de contribuir também dando seu feedback para os desenvolvedores e para Pokémon Company para melhorar ainda mais o jogo. Lembrando também que o jogo exige aí uma conexão com a internet constante, infelizmente ele não tem um modo offline, mesmo que haja um modo de jogo contra inteligência artificial, né? Mas ele exige conexão online eterna e exige também a versão de Android 4.0 ou superior. Para jogar é necessária a conta da Pokémon Trainer Club também, que por sua vez também serão enviados lá, como eu falei agora há pouco, os códigos para download das aves lendárias. É um combo de Trainer Club esse mês, né? Então se você não tem essa conta, mano, é a hora para você fazer. Então faz lá a conta, não custa nada, é de graça, então vamos lá, faz lá, joga o Pokémon TCG Online. Se você não quiser jogar também no Android, tem pra PC, tem pra iPad, iOS, a puta que pariu, A4. Baixa aí, seja feliz, jogue também Pokémon TCG. Ah, e agora começa a treta. Porque assim, a internet ficou doida, com a transmissão daquele programa japonês Pokente, onde iriam lá os diretores, né, dos jogos, Junichi Masuda, o Shigeki Morimoto e o Shigeru Omori, pra falar sobre os novos jogos. Ênfase nisso, para falar sobre os novos jogos. Então, o que aconteceu? Foi apresentado o trailer de anúncio, que a gente já tinha visto no Nintendo Direct lá de fevereiro, e os participantes conversaram entre si, falando sobre o Pokémon Center, né, do 3D lá do Pokémon Center, os veículos. Perguntaram pro Masuda se aquele Pokémon passarinho seria mesmo algum Pokémon novo, e ele disse que sim, é um Pokémon novo. E quando perguntaram pra ele quantos Pokémons novos teriam no jogo, ele disse de zoeira, assim, falou que teriam mais de 10, também perguntaram pra ele sobre o Mega Greninja, provavelmente também ali há uma alusão ao Greninja do Ash. É, ele deu uma desconversada e disse que o Pikachu tá aí nos jogos. Parabéns. Tudo num tom de piadinha, tá ligado? Tipo, num tom de zoeira. E é aí que eu quero entrar, porque eu realmente quero dizer que a internet me desaponta. Muito, às vezes, sabe? E quando ela desaponta num nível descomunal. E tipo, isso é pra você que tá ouvindo e xingou os japoneses, falando que eles estavam nos trolando, que disse que perdeu meia hora de vida e a puta que pariu a quadra. Sério, você que tá culpando os japoneses, não culpe os japoneses, porque a culpa disso é dos portais de notícias que passaram a informação errada, certo? Tipo, todo mundo tava falando que ia ter gameplay, que teria sei lá mais o que, que falaria novidades sobre Sun and Moon, que teria, sei lá, teria informações bombásticas, teria as primeiras imagens do jogo. Enfim, isso é culpa dos portais de notícias. Todo mundo tava falando isso. Quer dizer, quase todo mundo. Porque se vocês olharem nas postagens da Casa do Carvalho, a gente passou a informação certa. A questão é assim, em nenhum momento da notícia original foi dito que teria gameplay, ou game footage, ou imagens do jogo, ou algo assim. Disseram o quê? Que eles iam falar sobre os jogos. Falar o quê? Falar quanto? Isso a gente não sabia. Havia uma possibilidade, sim, deles trazerem novas informações. Havia a chance deles trazerem algo. Mas não passava de uma chance. Não era uma coisa certa que aconteceria. Até porque é um programa infantil para crianças, que é público base japonês. E esse programa, esses programas japoneses, já tem muito tempo que eles não apresentam nada de realmente hiper inédito na TV japonesa, sabe? É algo que acontecia com um pouquinho mais de frequência até a quarta e quinta geração. A partir da sexta geração não teve muito isso. Então, no fim das contas, quem realmente foi culpado de ter sido, entre aspas, feitos de otário, fomos nós mesmos, não os japoneses. Porque a gente queria que tivesse mais coisa, sabe? A gente não foi atrás da notícia original pra ver tudo certinho. A culpa principal são dessa galera que repassou a notícia errada. Mas também checar a fonte da notícia é interessante pra você não ficar repassando informação errada. Ainda mais hoje na internet, que é muito fácil pessoas normais, pessoas civis, assim como eu também, passar a notícia pra frente e acaba não checando às vezes a fonte. Só que aí qualquer treta. Os caras vão lá no programa, estão lá fazendo o trabalho deles, fazem o que eles falaram que iam fazer, que é apresentar basicamente o trailer, né, para o público médio japonês, para as crianças e para o consumidor de Pokémon que não tem necessariamente tanto contato com as coisas da Nintendo como a gente tem. E aí o pessoal se dói e fica de mimimi na internet, fica xingando os japoneses, fica falando que foi trollado, fica levantando essa bandeira e depois não gosta quando dizem que Pokémon é coisa de criança, mas fica agindo que nem criança na internet, fica fazendo alvoroço, blá blá blá. Não tem nada de errado assumir que a gente interpretou errado o negócio, sabe? A gente que levou a expectativa, e ao invés de culpar os japoneses, se for pra culpar alguém, que seja o pessoal certo, que foram os portais de notícia que transmitiram essa informação errada, sabe? Exigir mais cuidado nesse tipo de transmissão de notícia. Pra você ter ideia, até o cara que tava só transmitindo ao vivo lá no YouTube, ou o canal que tava transmitindo, o cara foi ovacionado, tipo, xingaram o cara no Twitter, teve gente que deu dislike, teve gente que até denunciou o canal do cara, sendo que o cara tava fazendo um favor, tá ligado? Não tem sentido. Não é pra fazer isso, tá ligado? O cara tava só transmitindo o negócio. O cara não tem nenhum contato com os caras. Eu aqui na Casa do Carvalho faço o máximo possível pra pegar as informações de fontes confiáveis. E eu sempre vou passar informações do jeito mais correto possível, né? Tradução mais correta possível. E do jeito mais íntegro também. Então o jabá tá feito. Acompanha as notícias com nós aqui e é nóis. Mas pelo menos, mas seja tipo um pouquinho mais justo. Não fica xingando os caras que não tem nada a ver com isso. Xinga os caras que passaram a informação errada mesmo, sabe? Porque não tem sentido ficar xingando os japoneses. Os caras só falaram que iam fazer o negócio e fizeram, tá ligado? Quem levou a expectativa foi a gente do lado de cá. Até porque o programa era japonês. O programa não era pra ser transmitido ao redor do mundo, você entende? É tipo uma coisa pro público japonês. Passando um pouco pra nossa realidade. É que nem se os caras da Pokémon fossem lá no Jornal Nacional fazer uma matéria, falassem assim, os caras estão lá no Jornal Nacional, e aí começa a transmitir pro mundo inteiro o Jornal Nacional, fica fazendo streaming ao vivo, e aí não tem nada, porque é só pra passar pro público médio que assiste o Jornal Nacional. E aí acontece o quê? Os caras vão xingar o brasileiro? Não tem que xingar o brasileiro, porque o brasileiro não tem nada a ver com isso, mano. Vai xingar os caras? Não vai xingar os caras, tem que xingar quem passou no notícia errada, que fez você acreditar nisso, e que na verdade não era, porque a notícia oficial era só que eles iam lá comentar sobre os jogos novos, não falaram que eram novidades de Sun and Moon. Se fosse isso, não teria aparecido nesse programa, provavelmente vai aparecer algo na Corocoro, talvez. A única coisa que realmente me fez acreditar que talvez fosse ter algo nessa edição do Poquente era justamente a proximidade com a Corocoro, que prometeu trazer novidades para esse mês de abril. Pra quem me acompanha aqui no podcast, sabe que eu tenho uma teoriazinha que ainda pode sair algo pra sexta geração de update, sei lá, alguma coisa do tipo, até o meio do ano. E que transmitir muita informação pra fanbase de novidades agora sobre Sun e Moon não seria uma ideia muito boa a nível de marketing pra isso que for sair até o meio do ano. Por quê? Porque você tá vendendo um peixe de um produto que não vai sair agora. Você tá vendendo um peixe de um produto e solta outro. Não faz sentido. É você conflitar os dois produtos que vão sair no mesmo ano. Não faz sentido nenhum você fazer isso a nível de marketing. A possibilidade também que o Zygarde venha aparecer, sei lá, com as suas formas novas só na sétima geração. Não apareça agora na sexta geração. Isso não faz muito sentido também, baseado em algumas informações que a gente já tem. Mas a gente só vai ter realmente uma noção do que vai acontecer a partir da sétima geração e talvez a partir desse mês de abril, com as scans desse mês da Corocoro, que prometeu trazer informações aqui. A Corocoro sim prometeu trazer novidades sobre Sun e Moon, até onde eu sei, pelo menos eu não sei ler japonês, mas até onde sabemos, a scan dizia que teríamos novidades de Sun e Moon. Eu quero me comprometer aqui em trazer para vocês também que com ou sem informações em abril sobre Sun e Moon, a gente vai fazer um podcast falando sobre as possibilidades para Sun e Moon, e se tiver as informações novas também, a gente já engloba elas. Se não, baseando tudo o que já tivemos aí até agora, o que não foi muita coisa, mas não só sobre Sun e Moon, mas sobre a franquia no geral, como ela costuma inovar, preservar as coisas. Enfim, a gente vai fazer um podcast maroto sobre isso. Vamos aguardar aí para mais novidades. Bom, basicamente é isso. Eu até tenho uma última notícia aqui que eu vou falar mais pro finalzinho do cast, é uma coisa meio chateada, hashtag chateado pra encerrar, mas eu vou comentar aqui rapidinho pra você acessar lá a nossa página da 23comics.com.br pra ver os links do post, fazer algum comentário que você queira, me xinga aí por causa desse desabafo aí sobre Sun e Moon, curte também a nossa página lá no Facebook, facebook.com/casadocarvalhocast, tudo junto. A gente tá postando sempre notícia por lá, às vezes nem sempre tão rápido assim, mas pode ter certeza que é a mais completa e verídica do Brasil. Quem quiser me acompanhar também lá no Twitter, pode seguir lá, twitter.com/tsunami_hisoka, Hisoka com H e K, né? Enfim, basicamente eu só queria fazer esse jabá rapidinho. Pra finalizar aqui, eu venho colocar a bosta do fanboísmo de lado, né? De quem que é melhor, blá blá blá blá, e fazer uma pequena homenagem aqui ao cantor Koji Wada, que infelizmente faleceu no dia 3 de abril, vítima de câncer, e com 42 anos de idade, uma morte muito prematura, gente. Embora a Casa do Carvalho seja um podcast de Pokémon, assim como eu sou um fã incondicional de Pokémon, a ponto de ter um podcast e uma página só de Pokémon, uma das minhas grandes paixões também sempre foi Digimon. E pra quem não sabe, esse cantor, o Koji Wada, ele cantou quase todas as aberturas da série animada de Digimon. Então, ele realmente era uma das vozes da série, né? Eu realmente lembro, até hoje, a primeira vez que eu ouvi Butterfly lá na minha era de adolescência, as minhas primaveras da adolescência, a abertura da primeira série, né, Digimon Adventure, e eu sempre me perguntei, por que a foda não fizeram essa música fora do Japão também, e usaram Angélica no Brasil, né, a música é muito boa. Mas enfim, se a gente for parar pra analisar, o cantor foi uma peça muito importante pra cultura pop atual, e muitos fãs acompanhavam, né, o seu trabalho relacionado à franquia. Lá pra 2011, o cantor anunciou que ele ia dar uma segurada na carreira musical, devido ao retorno de um câncer que ele já tinha enfrentado lá em 2003. O cara tava muito tempo já nessa luta. E meio que como uma consequência óbvia, em 2014, o Wada ia participar aqui no Brasil de um evento chamado Anime Friends, que ocorre todo ano lá em São Paulo. E ele infelizmente precisou cancelar a sua ida pouco tempo antes do evento, devido a algumas complicações de saúde. Ele até mandou, né, ele tem vídeos na internet, você até acha, uma mensagem que ele gravou pro pessoal e passou lá no dia, se desculpando, né, pelo acontecido e agradecendo pelo apoio do pessoal, os fãs. Muito bonito, tanto da parte dele de estar agradecendo e se desculpando, quanto da parte dos fãs, que poderiam ter simplesmente xingado ele, mas como era uma complicação de saúde. Enfim, infelizmente seu último trabalho foi justamente com a continuação da série animada que a gente teve aí, que é o Digimon Adventure 3, onde ele trouxe lá as músicas originais da primeira série, repaginadas num tom mais atual. O último single da série, que foi lançado recentemente aí, tem, sei lá, uma semana, duas, foi a Seven, que é uma das músicas da série. É uma pena mesmo, vai ser muito difícil ver uma série nova de Digimon sem a voz do Code Wada, em vista que acho que a única abertura que não tem a voz dele é a do Digimon Savers, que ficou aqui no Brasil como Data Squad, e não é uma música ruim, mas não parece Digimon, né? Quem acompanha a música japonesa, a série em japonês, vai realmente sentir muito a perda do Wada. 2016 tá realmente de putaria, é uma constatação. Pra finalizar o cast de hoje, diferente do padrão da Casa do Carvalho News, que a gente não coloca música de encerramento, como no cast principal, mas como uma singela homenagem aí ao nosso mestre Wada, que descansa em paz, fiquem aí com a versão Tri de Butterfly, que é de longe a minha música favorita dele. No mais é isso, gente, vou ficando por aqui, e nos vemos em breve na nossa próxima transmissão, nessa mesma frequência. Falou e até mais, gente! Say